Quatro polícia na viatura, na madruga resolvem invadir uma favela na fissura. Não pensaram no pior, dinheiro bipó, conduzindo a ação. Operação? Não. Só uma incursão policial de rotina. Pegar traficante de maconha e cocaína. Já chegaram pronto pra atirar. Bota as crianças pra dentro que a chapa vai esquentar. Invadiram pela rua principal. A pista tava cheia e assustou o pessoal. Viatura de portas abertas e fuzis pra fora. Desembarcando, botando geral pra embora. Na ignorância. Sem respeito, enquadrando com o bico do fuzil encostado no peito do morador, do trabalhador que paga seus impostos pra sofrer terror. Na mão de um policial fora de conduta que distribui porrada e chama de filha da puta. Encosta na parede, fileira de suspeito. Agente da lei sem identificação no peito. Insatisfeito com salário. Policial novo em comportamento arbitrário. 762 destravado, agressivo, descontrolado. Controlado, todo alterado, mal educado, que vai humilhando a molecada. Revista um por um, distribuindo coronhada. Achou um baseado na mochila de um menor. O que já tava agressivo, ficou muito pior. Os outros polícia começaram a mirar na direção da multidão que não queria se afastar, que foi chegando perto dos moleques enquadrados, deixando os policiais encurralados. Um que era soldado tava todo suado, assustado. Teve alteração de visão, achou que o celular era uma pistola na mão e meteu bala no moleque que caiu todo fudido, com rombo de um tamanho de uma laranja na altura do ouvido. Ação desastrosa, deixou o povo revoltado, é cena perigosa. Autoridade presunçosa, representação dos maus, matando um inocente, protagonizando o caos. Comunidade ficou monstruosa. Furiosa. É a faixa de casa na cidade, maravilhosa, maravilhosa. Depois que perceberam que a merda tava pronta, chamaram reforço, a guarnição já tava tonta. Já era tarde. Já tiraram foto, compartilharam, mobilizando a comunidade que começou a chegar pesado, cercando os polícia e o corpo do moleque carregado. Nego revoltado. O sargento mete dois tiros pro alto pra manter o pessoal afastado. Corre, corre, mãe chorando. Mataram meu filho! Preparado, puxou o gatilho, destruiu uma família, levou morte pro lugar. O sargento dá mais tiro para a rapa se afastar. Inútil, nego tá puto, mistura com ódio, revolta e luto. O reforço chega naquela pegada violenta. É o batalhão do choque, o jato de pimenta. Tiro de borracha, dando cacetada. Dispersou a parte que não tava revoltada. Quem ficou, atacou. Jogou pedra na viatura. Alguém tenta dizer que violência não é pura. Tarde demais. Chegou o homem de preto do batalhão de operações especiais. Faca na caveira, o rosto coberto. Distribuiu porrada em quem tivesse por perto. Usando bomba de gás, diminuindo o tumulto. A confusão não para, porque nego tá puto. Com o corpo do moleque no chão e a mãe chorando. Vários celulares apontados, filmando a cena triste que começaram a postar. A foto do moleque segurando o celular. Rapidamente passaram a visão. Vamos fechar a rua e fazer uma manifestação. O pop cercou de um lado, mas tava descontrolado. O trânsito principal já tava fechado. O motorista assustado, engatando a marcha ré. Começou o quebra-quebra, acabou a fé. Motorista roubado, para-brisa quebrado. Não foi esse o protesto que foi combinado. Ficou difícil segurar a multidão. O grupo mais nervoso queria atacar fogo no busão. Parou o coletivo, mandou geral descer. Meteram gasolina e botaram pra fuder. É rápido, o fogo toma conta. O ônibus em chama, fogo de ponta a ponta. Com a labareda alta, geral saiu correndo. O ônibus virou um micro-ondas derretendo. Violência gerou mais violência. Gente machucada, vida perdida como consequência. Naquele desespero com sede de vingança, ninguém se ligou na coroa com uma criança que ficou no fundo do busão abaixada. Morreu toda queimada com a filha abraçada.